Fecheiro 5, Nova York, 1929. 3 dias depois do incêndio, Mr. Schatzman acorda-me para me dizer que ele e Mrs. Schatzman arranjaram uma solução perfeita. Sim, ele diz perfeita, perfecta, no seu sotaque germânico. Aprendo, neste instante, a força terrível dos superlativos. Vão levar-me à Children's Aid Society, organização privada de solidariedade social, fundada em 1853 e ainda hoje operacional. Fim de nota. Um lugar onde assistentes sociais amistosas se asseguram de que as crianças ao seu cuidado se mantêm quentes, secas e alimentadas. Eu não posso ir, respondo. A minha mãe vai precisar de mim quando sair do hospital. Sei que o meu pai e os meus irmãos morreram. Vi-os no corredor cobertos por lençóis. Mas a mãe foi levada numa maca e eu vi Maisie a mexer-se e a choramingar enquanto um homem fardado a levava pelo corredor fora. Mr. Schatzman abana a cabeça. Ela não vai voltar. Mas a Maisie, então? A tua irmã Margaret não sobreviveu, atalha ele, virando-me costas. A minha mãe, o meu pai, 2 irmãos e uma irmã, a quem eu queria tanto como a mim mesma. Não há palavras que possam expressar a minha perda. E mesmo que as encontre para descrever o que sinto, não há a quem contar. Toda a gente a quem estou ligada no mundo, neste novo mundo, está morta ou desaparecida. Na noite do fogo, na noite em que me acolheram, ouvi Mrs. Schatzman no seu quarto a discutir com o marido acerca do que haveriam de fazer comigo. Eu não merecia isto, silvou ela. E as palavras soavam tão distintas como se estivéssemos no mesmo quarto. Aqueles irlandeses! Demasiadas crianças num espaço demasiado exíguo. A única surpresa é que este género de coisa não aconteça mais vezes. Enquanto a ouvia através da parede, um espaço vazio crescia dentro de mim. Eu não merecia isto. Escassas horas antes, o pai tinha chegado do emprego no bar e mudado de roupa, como fazia sempre depois do trabalho, libertando cheiros fétidos a cada camada. A minha mãe tinha estado a remendar uma pilha de roupas para ganhar algum dinheiro. Dominic descascava batatas. James brincava a um canto. Eu desenhava numa folha de papel com Maisie. Ensinava-lhe as letras com o peso e calor de botija de água quente do seu corpo no meu colo, os seus dedos pegajosos no meu cabelo. Tento esquecer o horror do que aconteceu. Ou talvez esquecer seja uma palavra errada. Como posso esquecer? E, no entanto, como posso dar um passo que seja em frente sem abafar o desespero que sinto? Quando fecho os olhos, ouço o choro de Maisie, os gritos da mãe, cheiro o odor acre, sinto o calor do fogo na pele e endireito-me de supetão na minha enxerga, na sala do Schatzman, ensopada em suores frios. Os pais da minha mãe morreram. Os seus irmãos estão na Europa, tendo um seguido o outro no serviço militar, e não sei como poderia encontrá-los. Mas ocorre-me e digo a Mr. Schatzman que alguém poderia tentar entrar em contacto com a mãe do meu pai e com a irmã dele lá na Irlanda, embora não tínhamos tido notícias delas desde que viemos para este país. Nunca vi uma carta da avó, nem alguma vez vi o meu pai a escrever-lhe. A nossa vida em Nova Iorque era tão triste e nós agarrávamos-nos a ela com tanta instabilidade que duvido que o pai tivesse muito que quisesse comunicar. Não sei muito mais do que o nome da nossa aldeia e o apelido da família do meu pai, embora talvez esta informação bastasse. Todavia, Mr. Schatzman franze o sobrolho e abana a cabeça. E é então que me apercebo de quão só me encontro. Não há nem um adulto deste lado do Atlântico que tenha algum motivo para se interessar por mim. Nenhum que me leve até um barco ou que me pague a passagem. Sou um fardo para a sociedade e ninguém é responsável por mim. Tu aí, a miúda irlandesa, anda cá. Uma matrona magra e carrancuda de touca branca chama-me com um dedo ossudo. Deve saber que sou irlandesa, por causa dos documentos que Mr. Schatzman preencheu quando me trouxe para a Children's Aid há várias semanas. Ou talvez seja o meu sotaque ainda cerradíssimo. Faz ela a contrair os lábios quando paro à sua frente, ruiva. Que pena, suspira a mulher roliça que está ao lado dela. E essas sardas? Como se não fosse suficientemente difícil ser acolhida com a idade que tem. A ossuda lambe o polegar e afasta-me o cabelo da cara, com o dedo molhado. Não queres afugentá-los, pois não? Tens de manter o cabelo puxado para trás. Se pareceres decente e com bons modos, talvez não tomem decisões precipitadas. Abotoa-me as mangas e, quando se baixa para me refazer o nó dos atacadores de sapatos pretos, sinto o cheiro bafiento que emana da sua touca. É imperativo que estejas apresentável, que pareças ser do género de rapariga que uma mulher quisesse ter em casa, asseada, que fale bem, mas que não seja demasiado... Lança um olhar à outra. Demasiado quê? Pergunto. Algumas mulheres não aceitam bem uma rapariga formosa a dormir debaixo do mesmo teto, explica ela. Não que tu sejas assim tão... Mas mesmo assim, aponta para o meu fio. E o que é isso? Levo a mão ao pescoço e toco na pequena cruz de peltre de Cladagh que uso desde os 6 anos, percorrendo o contorno gravado do coração com um dedo. É uma cruz celta. Não podes levar lembranças no comboio. O meu coração está a bater com tanta força que acho que ela o ouve. Era da minha avó. As duas mulheres observam o pendente e eu vejo que estão a hesitar, a tentar decidir o que fazer. Ela deu-me na Irlanda antes de virmos para cá. É a única coisa que me resta. Estou a dizer a verdade. Mas é igualmente verdade que o digo, por me parecer que as convencerá. E convence. Ouvimos o comboio antes de o vermos. Um ruído baixo, uma vibração na terra, um apito profundo, primeiro ténue e cada vez mais ruidoso com a aproximação do comboio. Esticamos os pescoços para vermos os carris, ao mesmo tempo que uma das monitoras, Mrs. Ketchert, nos grita na sua voz de cana rachada: crianças! Quietas, crianças! E de repente, ali está. Uma locomotiva negra a impor-se diante de nós, a lançar a plataforma na penumbra, a soltar um silvo de vapor como um imenso animal a ofegar. Faço parte de um grupo de 20 crianças de todas as idades. Lavaram-nos e vestiram-nos roupas doadas. Às meninas, vestidos com bibes brancos e meias grossas. Aos meninos, calções que se abotoam abaixo do joelho, camisas brancas, gravatas e casacos de lã espessa. É um dia de outono, inesperadamente quente. Verão de São Martinho, diz Mrs. Ketchert, e todos suamos na plataforma. Sinto o cabelo úmido na nuca, o bibe rígido e desconfortável. Numa mão, seguro uma pequena mala castanha, que, exceção feita ao amuleto, contém tudo o que possuo neste mundo. Tudo coisas adquiridas recentemente. Uma bíblia, 2 mudas de roupa, um chapéu, um casaco preto, vários tamanhos abaixo do meu, um par de sapatos. No forro do casaco está o meu nome, bordado por uma voluntária da Children's Aid Society. Niam Power. Sim, Niam. Diz-se Niamh. É um nome bastante comum em County Galway e não tão invulgar nos bairros irlandeses de Nova York. Mas de certo não será aceitável em qualquer um dos locais para onde este comboio poderá levar-me. A senhora que bordou aquelas letras há uns dias e emitindo sons depreciativos enquanto trabalhava. Espero que não te sintas muito apegada a esse nome, jovem, Pois posso garantir-te que, se tiveres a sorte de ser escolhida, os teus novos pais vão mudá-lo num abrir e fechar de olhos. Minha Nive, costumava chamar-me o pai. Mas não, não estou assim tão apegada ao nome. Sei que é difícil de pronunciar, que soa estranho e feio àqueles que não o compreendem, como uma misturada peculiar de consoantes soltas. Aqui ninguém se apieda de mim por eu ter perdido a família. Cada um de nós traz uma história triste. De outro modo, não nos encontraríamos aqui. A sensação generalizada é que o melhor é não falar acerca do passado, que o alívio mais rápido será proporcionado pelo esquecimento. A Children's Aid trata-nos como se tivéssemos nascido no momento em que nos acolheram, como se, à semelhança de traças a emergirem dos casulos, tivéssemos deixado para trás as nossas antigas vidas e, queira Deus, em breve nos lancemos em novas. Mrs. Ketchard e Mr. Curran, um homem apagado, de bigode castanho, alinham-nos por alturas, dos mais altos até aos mais baixos, o que costuma querer dizer dos mais velhos até aos mais novos, com os bebés ao colo das crianças que tenham mais de 8 anos. Mrs. Ketchard põe-me um bebé nos braços, sem me dar tempo de protestar. Um menino de 14 meses, estrábico e com a pele morena, chamado Carmine. Já adivinho que em breve responderá por outro nome. Agarra-se a mim como um gatinho aterrorizado. De mala castanha numa mão, com a outra a segurar Carmine, avanço pelos degraus altos para o comboio, com passos instáveis, até que Mr. Curran se apressa a libertar-me da mala. Vê se tem juízo, rapariga. Ralha-me. Se caíres, partem os dois a cabeça e depois temos de vos deixar aqui. Todos os assentos do vagão estão voltados para a frente, exceto dois grupos de lugares virados uns para os outros na dianteira, separados por um corredor estreito. Encontro um lugar triplo onde me instalo com Carmine, e Mr. Curran alça a minha mala e pousa-a na prateleira por cima da minha cabeça. Carmine depressa começa a querer gatinhar para fora do assento, e eu estou tão embrenhada a tentar distraí-lo para que não fuja que mal reparo nas outras crianças que vão entrando e enchendo o vagão. Mrs. Ketchard coloca-se na parte da frente da carruagem, apoiando-se com as mãos em 2 espaldares de pele, os braços da sua capa preta a penderem como as asas de um corvo. Este é o comboio dos órfãos, crianças, e vocês têm a sorte de se encontrarem aqui. Vão abandonar um sítio mau, cheio de ignorância, pobreza e vícios, e encontrar a nobreza da vida no campo. Enquanto estiverem neste comboio, seguirão algumas regras simples. Cooperarão e ouvirão as instruções dadas. Tratarão os vossos monitores com cortesia e o vagão em que viajam com respeito, sem lhe causarem quaisquer estragos. Encorajarão os vossos companheiros a comportarem-se de forma adequada. Em resumo, deverão deixar-me, bem como a Mr. Curran, orgulhosos de vosso comportamento. Erga voz, enquanto nos acomodamos nos lugares. Quando vos dermos permissão para que saiam de comboio, permanecerão na área que vos indicarmos. Não se afastarão do grupo, sob circunstância alguma. E se o vosso comportamento se revelar problemático, se não forem capazes de acatar estas regras simples de decência, serão recambiados para o sítio de onde vieram e deixados na rua, para que se desenvencilhem sozinhos. Os mais novos parecem estupefactos perante esta litania, mas todos os que temos 6 anos ou mais já estamos fartos de ouvir versões disto a toda a hora no orfanato. As palavras passam-me ao lado. A minha preocupação mais imediata prende-se com o facto de Carmine ter fome, tal como eu. O pequeno almoço consistiu apenas num naco de pão seco e uma caneca de lata com chá há horas, antes do sol ter nascido. Carmine está a remexer-se e a mordiscar a mão, um hábito que lhe deve proporcionar algum conforto. Maisie chuchava no dedo. Mas sei que não devo perguntar quando haverá comida. Será distribuída quando os responsáveis estiverem dispostos a dá-la. E rogo algum alterará isso. Pus carmine para o meu colo. Ao pequeno almoço, quando pus açúcar no meu chá, escondi dois torrões no bolso. Agora esfrego um deles com os dedos, desfazendo. E depois lambo o indicador e enfio no açúcar antes de o meter na boca de Carmine. O seu ar admirado, o seu encanto puro, ao perceber-se da sorte que teve, provoca-me um sorriso. Agarra-me a mão com as suas rechonchudas, segurando-a bem até adormecer. Por fim, também eu me deixo embalar pelo burburinho contínuo de movimento de comboio nos carris. Quando acordo, com Carmine a agitar-se e a esfregar os olhos, Mrs. Ketchard está diante de mim. Está tão perto que vejo as pequenas veias cor-de-rosa que se espraiam pelas suas faces, como veios na parte de trás de uma folha delicada. A penugem suave que tem no maxilar, as sobrancelhas hirsutas e pretas. Por detrás dos pequenos óculos de aros redondos, fita-me intensamente. Havia pequenitos lá em casa, depreendo. Aceno com a cabeça. Parece que sabes o que estás a fazer. Como se essa fosse a sua deixa, Carmine chora no meu colo. Acho que ela tem fome, digo-lhe. Sinto-lhe a fralda de pano que está seca por fora, mas esponjosa. E a precisar de que lhe mudem a fralda. Ela vira-se para a frente do vagão e faz-me sinal para que a siga. Anda lá, então. Com o bebê encostado ao peito, levanto-me com alguma instabilidade e cambaleio pelo corredor atrás dela. Crianças sentadas aos pares e trios vão-me observando com olhares melancólicos à medida que passo por elas. Nenhuma de nós sabe para onde nos levam e julgo que, à exceção das muito novinhas, todas sentimos apreensão e medo. Os nossos monitores pouco nos disseram. Sabemos apenas que vamos para uma terra onde há maçãs em abundância a crescer em ramos baixos e onde vacas, porcos e ovelhas pastam livremente no ar fresco do campo. Uma terra onde boas pessoas, famílias, estão desejosas por nos acolher. Eu não vi vacas ou qualquer animal que seja, sem contar com cães vadios e um ou outro pássaro resistente, desde que saí de County Galway. Estou ansiosa por voltar a vê-las, mas aprendi a ser cética. Já sei demasiado bem como é quando as belas visões que nos impingem não correspondem à realidade. Muitas das crianças neste comboio encontram-se há tanto tempo à guarda da Children's Aid que não têm memória alguma das suas mães. Poderão começar de novo, acolhidas nos braços das únicas famílias que conhecerão. Quanto a mim, lembro-me de demasiado. Do peito amplo da minha avó, das suas mãos pequenas e secas, da casinha escura com um muro de pedra a desmoronar-se que circundava o jardim estreito, da névoa densa que se instalava na baía de manhã e ao final do dia, do borrego com batatas que a avó levava lá à casa quando a mãe estava demasiado cansada para cozinhar ou quando não tínhamos dinheiro para os ingredientes. Lembro-me de comprar leite e pão na loja da esquina da Phantom Street, a Rua dos Fantasmas, ou Serai da Puca, como o pai lhe chamava em gaélico, que tinha esse nome porque as casas de pedra dessa parte da aldeia tinham sido construídas sobre terrenos de cemitério. Dos lábios rebentados da minha mãe e do seu sorriso esquivo, da melancolia que preenchia a nossa casa em Kinvara e que atravessou o oceano connosco para se instalar permanentemente nos recantos sombrios do nosso apartamento alugado em Nova Iorque. E agora aqui estou, neste comboio, a limpar o rabinho de Carmine, enquanto Mrs. Ketchard paira acima de nós, a tapar o procedimento com uma manta para que Mr. Curran não nos veja e a proferir indicações de que não preciso. Depois de ter Carmine limpo e seco, empoleiro contra o meu ombro e regresso ao meu lugar, enquanto Mr. Curran distribui marmitas com pão, queijo e fruta, para além de canecas de lata com leite. Alimentar Carmine com pão ensopado em leite traz-me à memória o champ que costumava preparar para Maisie e os rapazes. Uma papa de batatas, leite, cebolinho, nas raras ocasiões em que o tínhamos, e sal. Nas noites em que íamos para a cama com fome, todos sonhávamos com esse champ. Depois de distribuir a comida e de entregar uma manta de lã a cada um de nós, Mr. Curran anuncia que há um balde e uma concha para se beber água e que, se levantarmos a mão, poderemos ir até lá e saciar a sede. Também há uma latrina no comboio, informa-nos. Embora, como depressa descobrimos, essa latrina seja um aterrorizante buraco aberto por cima dos carris. Carmine, embriagado com o leite doce e o pão, esparrama-se no meu colo, com a cabeça escura aninhada na curva do meu braço. Envolve-nos na manta áspera. Com o som e o movimento ritmado do comboio cheio de gente calada, sinto-me como num casulo. Carmine exala um cheiro doce e o seu peso sólido é tão reconfortante que me traz lágrimas aos olhos. A pele macia, os membros maleáveis, as pestanas escuras e compridas. Até os seus suspiros me fazem pensar, como poderiam não fazer, em Maisie. A ideia dela ter morrido sozinha no hospital, a sofrer por causa de queimaduras terríveis, é mais do que consigo suportar. Porque estarei eu viva e ela morta. No prédio em que vivíamos, havia famílias que entravam e saíam dos apartamentos umas das outras, partilhando filhos e comidas. Os homens empregavam-se em mercearias e serralharias. As mulheres trabalhavam em casa, faziam renda e serziam roupa. Quando passava pelos seus apartamentos e as via sentadas em círculo, debruçadas sobre o trabalho, a falarem uma língua que eu não entendia, sentia uma forte pontada de tristeza. Os meus pais deixaram a Irlanda esperando encontrar um futuro mais risonho. E todos nós acreditávamos que íamos a caminho de uma terra de abundância. Mas, afinal, eles fracassaram nesta nova terra. Fracassaram de todas as formas possíveis. Talvez fossem pessoas fracas. Talvez não estivessem preparados para os rigores da imigração, para as humilhações e cedências que esta impõe, para as exigências simultâneas de autodisciplina e espírito aventureiro. Contudo, não deixo de me perguntar se as coisas não teriam sido diferentes caso o meu pai fizesse parte de um negócio de família que lhe proporcionasse apoio e um ordenado regular, em vez de trabalhar num bar, o pior sítio para um homem como ele. Ou se a minha mãe tivesse estado rodeada por outras mulheres, irmãs e sobrinhas, talvez, que pudessem aliviá-la em alturas de penúria e solidão, que lhe oferecessem um refúgio dos desconhecidos. Em Kinvara, por muito pobres que fôssemos, ao menos tínhamos familiares por perto, gente que nos conhecia. Partilhávamos tradições e uma forma de ver o mundo. Não sabíamos, até termos partido, como dávamos essas coisas por garantidas.